Salmos 133. Todos têm Bíblia? É bom trazer a Bíblia à igreja. Oh, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Zião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Já conhecemos bem esse Salmos. Eu gosto daquela última parte. Ali o Senhor ordena a bênção. As pessoas estão sempre à procura da bênção. O que é que a bênção significa para vocês? Quando vocês pensam naquela palavra bênção, o que é que isso significa? Ela diz finanças. E mais? Tem que ser mais do que isso. Saúde. Amor. Amar o próximo, a presença de Deus na nossa vida, que? Sabedoria, amigos, segurança, o quê? Pessoas salvas. Quem pensa em tribulações, guerras, brigas? Não? Isso não é bênção? Não pode ser, não é? Quando nós pensamos em bênção, tem que ser alguma coisa boa, não é? E pronto, é diferente para cada pessoa. Mas pelo menos é alguma coisa boa. Quem quer estar no lugar da bênção? Porque a Bíblia diz ali é onde Deus ordena a bênção. Há pessoas que estão à procura sempre da bênção. Né? Eles vão para sítio a sítio e eles fazem tanta coisa para receber a bênção. Né? Porque querem ser abençoados. A Bíblia diz ali que Deus ordena a bênção. Naquele lugar onde as pessoas estão em união. Que Deus ordena a bênção. É um lugar. Agora, a bênção, eu quero tirar várias ideias erradas sobre isso, porque as pessoas às vezes pensam, só estando num lugar, a bênção cai. É como, eu não tenho que fazer nada, é só esperar. Né? Deus enviou, né, aquela bênção, através, seja a sua palavra, promessas, ou coisa assim, eu tenho que estar ali. Né? Eu vou estar na igreja, é um lugar tremendo, ali eu vou ser abençoado. Há pessoas bem abençoados, né? Que estão na igreja, mas eu vou dizer, há outras pessoas que não estão abençoadas que estão na igreja. Né? Não é um sítio, não é um lugar. Né? A bênção, Deus ordena, Deus manda a bênção. Okay? Aquilo, né? Mas como que essa funciona? Como que essa bênção chega à nossa vida? Quem anda em união, eles quê? Eles falam mal uns dos outros? Eles brigam, contendem? Há guerras e, né, problemas? Não. O que é que as pessoas fazem quando eles estão em união? Fazem o bem uns com os outros, eles abençoam uns aos outros, eles falam bem dos outros, eles não falam atrás, eles não criticam, eles não julgam, eles não andam assim naquelas quinchinhas, não. Eles falam bem, eles edificam, eles exortam, eles colaboram para o bem do outro. Okay? Essa que nós experimentamos como um lugar de união, de bênção. Então eu estava a pensar sobre isso. Se aquele lugar da união é um lugar onde as pessoas estão a abençoar uns aos outros, então Deus ordena a bênção através da bênção que as pessoas transmitem aos outros. Às vezes nós pensamos que Deus vai enviar isso independentemente das outras pessoas. Aquilo que eu tenho visto e aprendido é que Deus envia a sua bênção por meio das pessoas. Por meio, através das pessoas. Por isso a bênção é ordenada, porque as pessoas que andam a abençoar uns aos outros estão a transmitir o amor de Deus, estão a transmitir a alegria do Senhor, estão a transmitir fé e encorajamento, estão a transmitir isso uns aos outros. E obviamente a bênção, porque nós estamos a colaborar, não é? Estamos a promover uns aos outros, estamos a ajudar as pessoas a prosperar, ajudar a pessoa a ser curada, ajudar a pessoa nas suas dificuldades, seja qual for, estamos a ajudar uns aos outros, não é? E a bênção chega a nós. Quem que isola não recebe. Quem que diz, eu vou ficar assim, porque pronto, união, por, não é, definição, significado, envolve mais do que uma pessoa. Tu não podes andar em união sozinho. União significa tem que haver mais uma pessoa na tua vida. E essa pessoa, não é, contigo, tem que ser pessoas que edificam uns aos outros. A bênção familiar é quando em casa estamos a, não é, amar uns aos outros, estamos a encorajar uns aos outros, estamos a falar bem de uns dos outros, não é? E sentimos aquela presença, não é, de Deus no nosso meio. Posso parar por aqui, não é? A mensagem já é dita, mas eu vou dar oportunidade a vocês a pôr isso em prática. Quero que nós abrimos em Números. Número 6. Vamos começar em 23, diz: fala a Arão e os seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Deus quer abençoar Israel. Ele queria abençoar Israel, então ele falou com o sacerdote para que o sacerdote transmita a bênção aos seus filhos e os seus filhos aos outros. Deus quer nos abençoar, mas Ele não vai nos abençoar independentemente de nós. Nós temos que ser os meios. Nós temos que ser aquela canal. Nós temos que ser aquela, né, voz de Deus. Nós temos que ser a mão de Deus. Nós temos que ser os pés de Deus. Nós temos que ser um meio em que Deus transmite a bênção. Aquela bênção chega até nós. Às vezes nós pensamos que aquilo vai cair do céu. Não cai do céu. Vem por meio de alguém. Alguém é usada por Deus para nos abençoar. E nós reconhecemos em Deus. Mas Deus usou alguém. Não é? E Deus quer nos abençoar, mas não é num contexto sozinho. Eu sei que quando nós passamos pelas situações difíceis, a nossa tendência é isolar-nos. Mas é o pior das respostas que nós podemos fazer. Porque naquele momento em que nós precisamos da bênção novamente, precisamos dos irmãos, precisamos daquela palavra amiga, precisamos daquele abraço, precisamos daquela oração, precisamos daquela ajuda. E essa é só realizada no contexto que Deus nos deu, que é a sua igreja. Vamos ler essa, continuar a ler, porque diz que abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guardar. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a luz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nesta forma que Deus vai abençoar o seu povo, quando nós dizemos aos outros uma bênção. Uma bênção é uma forma de identificação. Quando abençoamos os nossos filhos, estamos a distinguir os nossos filhos dos outros filhos. Nós abençoamos os filhos. Quem que amaldiçoa seus filhos está a cortar a bênção para a próxima geração. Graças a Deus, a bênção é sempre muito mais poderosa do que a maldição. Em Êxodo 20, em versículo 5, 6, diz que a maldição é passada de até 3 ou 4 gerações, mas a bênção até 1000 gerações. Então a bênção é 1000 vezes mais forte do que a maldição, mas traz identidade. Israel foi visto como escolhidos de Deus. Por quê? Porque Deus ensinou os pais de Israel como abençoar os seus filhos. Quando nós falamos acerca do povo judaico, judeu, o que é que normalmente nós pensamos? Pensamos em pessoas ricas. Pensamos em pessoas inteligentes. Eles têm muito mais prêmios nobres do que qualquer outro grupo de pessoas. Os judeus dominam em termos de economia, em termos de criatividade, dominam em termos de ciência. Os judeus dominam em todo o mundo. Porquê? Podemos dizer, são abençoados. Como que eles foram tão abençoados ao longo dos séculos? Porque Deus ensinou os seus filhos como abençoar os seus filhos. E em vez de criticar e chamar nomes e dizer tu não prestes, tu és um burro, tu não és, tu, e amaldiçoar, que cria um ambiente em que a bênção não passa, só passa inferioridade, só passa insegurança, só passa rejeição, só passa complexo, só passa tanta porcaria, né? Quando há outras pessoas que aprenderam do Senhor como abençoar, e os seus filhos e as gerações que seguem são abençoadas, são inteligentes, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que prosperam, né? É uma diferença. Oh, Senhor, por que não me abençoas? Um meio de bênção passa pela tua boca. Ups. Ups. Deus quer te abençoar, mas Ele tem que primeiro tocar a tua língua. Porque a língua controla se a bênção passa a ti ou não. E tantas vezes, né, nós erramos nesta área. Mas sabe que a bênção é a linguagem de Deus, é como Deus fala. Deus fala assim. Deus, a Bíblia diz, vou ler vários, vocês vão, né, tomando apontamentos, porque eu não vou abrir para ler, mas eu tenho aqui nos meus apontamentos. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, diz: a bênção de Deus é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. É uma bênção sem dores, sem problemas, sem... Né? Porquê? Porque é a bênção do Senhor. Enriquece. É a linguagem de Deus. Em Jeremias 29, 11 diz: meus pensamentos são de bem e não de mal. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz em Mateus 12, diz que da abundância do coração fala a boca. O que está dentro vai sair da boca. Tu estás deprimido, vai falar assim, miséria. Estás triste, vai falar assim, coisas negativas. Estás zangado, vai falar coisas assim de maldição, blasfémia. Aquilo que está dentro, aquilo que passa pela tua cabeça, aquilo que tu pensas, vai sair da tua boca. Agora, a razão porque Deus nos abençoa é porque eu só penso em coisas boas. Eu penso no bem, não é? Por isso Ele quer abençoar os seus filhos. Porque Ele só pensa bem de nós. Ele não critica-nos, Ele não está a julgar-nos, Ele não está a condenar-nos, Ele está a pensar coisas boas acerca da nossa vida, acerca do nosso futuro. Agora, se nós não colaborarmos com Ele, aquilo que Ele pensa fica com Ele, mas não passa a nossa própria realidade. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus é bom. Jesus diz isso acerca do seu Pai. A Bíblia, de capa a capa, fala acerca de Deus sendo bom. Ele não tem um lado escuro. Ele não tem aquele lado negativo que de vez em quando sai. Ele não é aquela yin e yang em que aquelas duas forças negativa e positiva está sempre em contenda e luta. Deus é bom. Deus é amor. Ele fala assim. Quando nós abençoamos, nós temos que falar com palavras amorosas. Quando nós queremos abençoar, temos que falar com a bondade. Falando bem é a linguagem de Deus. Quando tu falas, não é? Aos teus amigos, quando tu falas no telefone, quando tu falas com teus colegas, quando tu falas aos seus filhos, seu marido, sua esposa, quando falas, não é? E queres falar a linguagem de Deus, tu vais falar coisas positivas. Aquilo vai sair da tua boca. Coisa que levanta o rosto, que resplandece, não é? Não é? Que traz luz, que traz encorajamento, que traz um sorriso. Essa é a bênção de Deus, é como que Deus fala. Deus fala não segundo aquilo que é visível. Ele não fala segundo as circunstâncias. Nós pensamos, para ser verdadeira, nós temos que falar segundo aquilo que é visível. Mas a Bíblia diz que fé é falar segundo aquilo que não existe. Romanos 4:17 diz que fé é falar das coisas que não são, como que já fossem. As coisas é a existência. Segundo aquilo que Deus pensa. Não segundo aquilo que os nossos olhos veem. Não há graça nenhuma, não há valor nenhum em falar as coisas visíveis. Não temos valor. Nem precisamos de fé. Qualquer incrédulo, qualquer pessoa, seja quem for, não é? Pode falar assim. Não precisa de fé nenhum para falar como que vem. Ah, estou doente. Estou mal, as coisas são péssimas. Qualquer pessoa pode dizer isso. Mas essa não é bênção. Fala as coisas que não são, como que já fossem. Fala das coisas que tu consegues ver em fé. Fala dos pensamentos de Deus em relação a qualquer situação. Fala daquilo que Deus diz na sua palavra, acerca da tua vida, acerca da vida do teu filho, acerca da situação em casa ou do trabalho. Fala assim. Porque essas são, não é, a conversa, a linguagem de Deus. A bênção é recebida pela a nossa boca. Em Isaías, eu estava a ver essa passagem semana passada, Isaías 6. Foi o tempo em que Isaías foi chamado e ele teve uma experiência na presença de Deus. Né? Na primeira 5 capítulos de Isaías é muito negativo, né? É só julgamentos e coisas, desastres de todo lado. Coisa assim. Chegando a capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e seu cetro enchia o templo. O serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o seu rosto, com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é fé. É ver a terra cheia da glória de Deus. Há muitas pessoas que vêm na terra só miséria, guerras, problemas. Mas a perspectiva celestial é a glória de Deus está a cobrir a terra. Do oeste, leste, norte, sul, Deus está em controle. Ele é santo. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Incrível! A primeira coisa que Isaías reconheceu: a sua língua não está certa. A primeira coisa na presença de Deus, a primeira coisa que Deus toca é a nossa língua. O primeiro pecado que foi revelado é que eu estou a falar mal. Eu estou a viver num povo que só fala mal. A primeira convicção do pecado era da língua. Pois Deus tirou aquele brasa do altar, colocou sobre a sua língua, sarou a sua língua. Pois ele disse: então, quem me enviarei? Pois ele conseguiu dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, com a língua sarada, ele podia ser um canal de bênção. Ele podia transmitir a bênção, ele podia andar a fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus passa pela nossa língua, passa pela maneira que nós falamos. Infelizmente, a má língua é tão comum, tão normal, que nem reconhecemos que estamos a pecar. Quantos de vocês, nesta hora, mais ou menos, começa a dizer a ti mesmo: estou a morrer de fome? O que é que estás a dizer? Pois tem problemas físicos e doenças e problemas de digestão e de problemas de todo lado, porque cada dia está a dizer: estou a morrer de fome, estou mal, estou, né, estou em baixo, estou doente, não sinto bem. Pois nós queixamos porque Deus não cura, porque as coisas não acontecem, como que, não é? Ele tem a culpa. Mas a bênção já foi enviada, mas tem que passar pela nossa boca. Se nós não mudamos a nossa boca, a bênção nunca consegue chegar a nós. Como chegar à tua casa se tu não estás a abençoar a tua casa? Tu estás somente a dizer: pá, estou farto desta vida, eu não quero mais, eu não aguento mais, estou, né, tão mal, meus filhos não ajudam, eles são, né, e nós começamos só a amaldiçoar. pois nós temos aquela capacidade, aquela coragem de dizer, mas Deus, por que tu não faz nada? Como que ele está errado? Mas ele diz, a bênção é passado assim. Quando tu dizes, tu tens que dizer algo positivo, de acordo com a vontade de Deus, para que a bênção de Deus passe e seja realizada. Quando as pessoas começam a amaldiçoar uns aos outros, dizendo, tu és sempre, não é? Tão mal criado. Não é? Tu nunca prestas atenção. Tu falas tão, não é? Tu és tão mentiroso. Quando as pessoas falam assim, como é possível ser diferente? Nós pensamos que é uma forma de corrigir, mas não corrige, só aumenta o problema. Porque em vez de abençoar a pessoa, dando, não é, um canal onde a pessoa pode melhorar e mudar, estamos a dizer, tu és assim e sempre serás assim, porque sempre é eternamente. Nunca é sempre, não é? É algo que não há hipótese de mudar. E quando com a tua boca tu transmites essa maldição, tu estás a condenar as pessoas com quem que tu transmites essa mensagem de permanecer naquela situação. A bênção passa pela tua boca. Muitas vezes nós estamos somente a colher o fruto dos nossos lábios. E culpamos o diabo. Coitado do diabo. Às vezes ele leva aquilo que não é dele. Não é? Não. Quando nós dizemos, eu não aguento mais, e depois nós queremos ter mais força, mas cada dia estamos a dizer, eu não aguento mais. Então, porquê? Então. Estou que nem posso. É. Alguém tem dito isso? Pois já nasci tão batido, diz, mas Deus, porquê? Porque as coisas não mudam, melhoram. Pela tua boca. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21. Quantos de vocês sabem isso de cor? O que é que diz? A vida e a morte está no poder da língua. Isso que a Bíblia diz. Vida ou morte depende de ti. A tua qualidade de vida depende daquilo que tu transmites com a tua língua. Isaías 57. Versículo 19. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Pelo fruto dos lábios há aquela força de criação, força de cura, força de paz, de bênção. Deus diz, eu crio pelos lábios, pelo fruto que passa pela tua boca, é isso que eu vou fazer. Uau! Eu preciso de alguns améns aqui. Amém. Ou ai-ais, ou qualquer coisa. Né? Amém. Por isso, no julgamento final, nós vamos ser julgados por tudo que tem passado pela nossa boca. É verdade. É mais importante aquilo que nós dizemos do que nós podemos imaginar. Às vezes nós dizemos coisas, mas não veio de mim, é uma expressão somente, não significa isso. Não significa que eu estou mesmo a morrer quando eu tenho fome. Mas a Bíblia usa aquela palavra. Vamos para Mateus 12. Quando fala acerca de que nós vamos prestar contas por qualquer palavra que tem saído da nossa boca. Vamos ver o contexto. Mateus 12, 33. Começando nessa passagem. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como que diz? Que vem, está na mente, sai. Que nós temos pensado, meditado, se for de crítica, se for de angústia, vai sair da nossa boca. Sai. Não pode ter um coração bom e falar mal. Tem que sair num coração mau, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de incredulidade, cheio daquela. Só dali que fala as coisas, não é? Onde estou? O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Onde está o tesouro? Está aqui, dentro. Não pode dizer, ou enganar a ti mesmo, diz, eu sou uma boa pessoa e fala mal das pessoas. Não pode falar mal das pessoas de cor diferente, não pode falar mal de pessoas estrangeiras, não pode falar mal dos sogros, não pode falar mal dos colegas, do patrão, não pode falar mal, né? Sendo bom. Ah, mas eu tenho Cristo, sou uma boa pessoa e não faz mal a ninguém, mas fala mal continuamente, então não é uma boa pessoa, é uma má pessoa. Isso que é a Bíblia, não estou a dizer isso, é a Bíblia que diz. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ociosa é uma palavra que, pronto, qualquer coisa que sai, não é às vezes não bem pensado, não é? Mas é aquilo que sai. Que os homens disseram ao de dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Não, naquele momento não podia dizer, mas eu não era isso que eu queria dizer. Pois é, né? Não pode dizer uma coisa e depois outra, diz, não foi assim. Não, porque tudo é gravado. Tudo é gravado. E naquele dia do juízo, né, todas as palavras vão servir, né, para te condenar ou justificar. Uau, forte, não é? Misericórdia, é verdade. É forte. Por isso é tão importante que vocês comecem a abençoar. E peça perdão pelas palavras torpes, as palavras de maldição, as palavras negativas. Não desculpa a ti mesmo, não diz, mas ele merece, mas é assim, estou a ser verdadeiro. O que é verdade? Aquilo que é a verdade é aquilo que Deus disse, não aquilo que tu achas. Não é? Verdade não é relativa. Verdade não muda. A verdade é que Deus diz. Ok? E essa é aquilo que Deus diz, não é? É positiva. Agora, está a passar por problemas financeiros. Como que tu vais falar? Vais dizer, ah, eu não tenho problemas. Ah, eu não posso dizer isso, estou mentindo. Então, como que tu podes falar bem numa situação que parece negativa? O que é que Elizabeth Austin disse, Helen? O que é que ela disse? Ela era profetisa, então ela teve muitas palavras de Deus sempre, mas ela disse, estou entre as bênçãos. Ela nunca dizia, estou mal, preciso de dinheiro. Ela disse, estou entre as bênçãos. Porque a bênção é normal. Nós podemos, mas nós precisamos daquela brasa do altar sobre a nossa língua para saber como virar coisas negativas em positiva. Em vez de dizer, meu filho é tão teimoso, só diz, não, meu filho tem uma vontade tremenda, é forte mesmo. E ele vai aprender como controlar a sua vontade e entregar a sua vontade a Deus. Mas ele não é teimoso. Quando nós falamos assim, de uma forma mundana, nós estamos a criar um ambiente onde demônios pegam essas palavras e realizam essas palavras. Quando tu falas dos teus medos, ai, eu tenho medo daquilo, ai, eu tenho medo disso. A Bíblia diz em Jó, capítulo 3, diz que o que temia me aconteceu. Porque quando tu tens medo e falas assim, tu estás a dar lugar onde o diabo vai pegar naquilo que tu tens dito e fazer o mesmo. Vence o medo. Com a palavra de Deus, né? Deus não nos deu um espírito de medo, mas o amor, né? Não, Deus está comigo. Ah, eu tenho medo de estar sozinho. Deus está comigo. Ah, eu não, né? Não gosto de andar assim à noite, mas Deus está sempre comigo. O que é que estás a dizer, não é? Que está a controlar, não é, a tua vida? O que é que estás a dizer que estás a impedir a bênção a chegar a ti? Não é? Porque a bênção passa pela tua boca. Vamos pôr isso em prática. Vamos novamente para número 6. Número 6. Eu creio tanto no poder da declaração, da proclamação. Porque eu, já há muitos anos, Deus deu uma revelação acerca da criação. E eu lembro claramente que ele falou comigo, dizendo, não, no mundo espiritual, substância consiste em palavras. Por isso, quando Jesus falou, haja luz, houve luz. Foi feita daquilo que é invisível. Palavras são invisíveis. Mas quando sai, né, o Espírito Santo pega naquilo que sai da nossa boca, que está, né, segundo a palavra de Deus, e ele o realiza mesmo. Por isso, é assim, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós confessamos com a nossa boca. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, esse é em Romanos 10, versículos 9 e 10. Quando nós confessamos, o Espírito Santo pega naquelas palavras e faz uma pessoa nova. Ele faz um novo nascimento, Ele faz uma pessoa nova com as palavras que têm saído da nossa boca. São a mesma substância. Eu sei que é diferente porque estamos a falar de uma outra dimensão, outra existência. Mas a mesma forma, quando nós falamos a palavra de Deus, Deus realiza o seu plano para a nossa vida. A mesma coisa quando nós falamos coisas negativas, os demônios estão à espera desta matéria espiritual para realizar a mesma coisa na nossa vida. Nós estamos a dar matéria, não é, na mão do inimigo para roubar, matar e destruir a nós mesmos. Passa por nós. Nós temos o controle, por isso Deus disse na sua palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quando nós falamos assim, segundo o curso deste mundo, segundo as coisas que há, sem pensar aquilo que está a dizer, nós estamos a criar ruína à nossa volta. Ele fala segundo aquilo que Deus diz. Fala sobre os teus filhos, a bênção de Deus. Fala sobre o teu marido, sobre a tua esposa, a bênção de Deus. Há muitas brigas na família que não são necessárias. Há muitas divisões, há muitas coisas que acontecem que não são necessárias. Quando, se nós somente aplicamos a bênção de Deus. Homens, quer que a tua mulher sujeite a si mesmo a ti? Obedece os teus ordens? Eu tenho a chave. Fala bem a ela. Abençoa ela e ela vai fazer tudo. Vocês devem ser espertos, não é? Para saber, criticando ela não ajuda. Amém. Chamando atenção, não é? Dizendo que tu és homem e ela tem que, não ajuda e não funciona. Não funciona. Mas quando tu dizes, tu és o amor da minha vida, eu gosto tanto de ti, tu és tremendo. Eu vou dizer, a mulher torna-se a rainha da tua vida, não é? Torna-se a pessoa mais agradável, mais preciosa, porque as mulheres são assim, são joias tremendas, são tremendos. Mas muitos homens... Mas muitos homens tragam aquilo que é tão precioso pela sua própria boca. Eu não vou dizer, mas também é vice-versa. E não vou entrar nisso. Mas... vocês têm uma chave. Desceu aqui na terra. Acho que é possível. Eu não estou à espera de chegar no céu. Não é? Eu quero ter céu aqui. Não é? Cada dia. Não é? Eu vou dizer, não é? Eu vou confessar. Eu não acerto sempre. Mas pelo menos eu sei quando eu estou errado. E o meu erro principal passa por mim. Não, é, não tem nada a ver com ela. Tem a ver comigo. Problemas na nossa vida, nós temos que crescer e assumir a responsabilidade. Passa por nós, não passa pelos outros. Deus colocou nas nossas mãos a solução para a nossa vida. Nós temos que somente ter aquela maturidade, assumir responsabilidade e dizer, pronto, ok. Eu não vou culpar, não vou apontar Deus, não vou dizer que é assim, que, né, mundo é assim, a minha vida é assim por causa. Não, eu vou assumir, eu vou mudar, eu vou deixar o Senhor colocar a sua brasa, aquela vem do seu altar, aquela santidade que vem da sua presença, colocar isso sobre a minha língua. Porque a primeira impressão que Isaías tinha na presença de Deus, ai de mim, a minha língua é tão podre. Primeira coisa, porque Deus queria encher ele com a sua glória, usar ele de uma forma poderosa, mas enquanto que a sua língua não foi sarada, ele não podia ser usado por Deus e não podia receber a bênção de Deus. União na igreja é assim, cada um falando bem dos outros. Nunca tem uma ideia ou ver uma conversa negativa do teu irmão sem dizer, não é assim, eu conheço, ele é meu irmão, ele é muito amável, compreensível, ele é tremendo. Quando as pessoas começam a dar ouvidos, conversas erradas, começam a meditar e pensar, e eles vão começar a passar, porque é um vírus que entra, contamina, e depois é transmitido aos outros, é uma doença que passa, uma praga, em que Satanás consegue dividir famílias, igrejas, os melhores amigos, tudo pela boca. Quando nós dizemos não, a minha boca não vai ser usada para transmitir doenças. Eu não vou ser caixote de lixo, ouvir coisas negativas. Eu vou combater com a palavra de Deus que vai sair da minha boca. Essa é a palavra de fé, a Bíblia diz que nós pregamos. É aquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus não é um livro que nós levamos conosco debaixo do braço, mas a palavra que sai da nossa boca. Essa é a palavra de Deus. Aqui é somente um livro, mas quando aquilo que está aqui escrito entra no coração, enche o coração e sai da boca, torna-se a palavra de Deus. Aquela espada de dois gumes. Por isso, em Apocalipse, aquela imagem, aquela figura de Jesus, que conquistador, que vem para nos buscar, a palavra sai da sua boca. Aquilo que sai é tão, tão importante. A espada é a palavra que sai de nós. Essa que vence o inimigo. E Deus quer que nós terminamos, né, este ano com essa decisão. Eu vou deixar que a brasa, a santidade de Deus toque. Agora assuma a responsabilidade e dizer, Senhor, Senhor, perdoa-me. Talvez tenha que dizer aos outros, talvez tenha que dizer aos teus filhos, filho, perdoa-me, não devia dizer assim. Eu irei. Não dizer, eu irei, mas tu também. Não. A bênção não passa quando tu fazes pôr uma rola assim no fim. E aquela mas é aquela rola que é tapa, que não deixa passar. Abre o canal e diz, não, eu irei. Eu tenho falado mal, eu tenho amaldiçoado a tua vida, eu pequei. Perdão. Sabe que faz isso, vai ver como as coisas começam a fluir novamente. Começa a fluir. Fala sobre os filhos, fala sobre a esposa, o marido, fala sobre o teu emprego. Não, vai, não diz, ah pai, é segunda-feira, eu odeio a segunda-feira. Ai pai, eu não gosto do meu trabalho. Cada vez que vocês falam assim, vocês estão a criar um ambiente em que os demônios reinam e perturbam vocês dia e noite. Levante e diz, aleluia, segunda-feira. Aleluia, eu posso trabalhar, eu tenho força, eu tenho capacidade, graças a Deus. Não é? Novos objetivos, novos, não é? Metas, tremendo, Deus vai me ajudar. Tão importante. Vamos ficar em pé. Vocês têm essa passagem aberta? Números 6. Encontra um amigo ou alguém ao teu lado e vamos declarar essa bênção sobre a pessoa que está ao teu lado. Número 6, 24 a 26. Ok? Olha para a pessoa e diz: o Senhor te abençoe e te guardar. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ok, outra pessoa agora. Olha. Vamos dizer novamente. Olhe para alguém e diz: o Senhor te abençoe e te guardar. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Agora faz isso sem a Bíblia, nas tuas próprias palavras, mas esta vez olha para a pessoa nos seus olhos e abençoa a pessoa. Olha para a pessoa. Eu sei que é difícil, mas eu vou dizer, alguma coisa acontece quando nós abençoamos do coração. Olha para a pessoa e abençoa aquela pessoa. Vai lá. Alguém fica envergonhado? Às vezes ficamos porque não temos prática. Alguém ficou assim sozinho, sem alguém abençoar a tua vida? Levanta o braço. Faz favor, eu acho que ninguém deve ficar assim sozinho nisso. Todos precisam da bênção. Ok? Eu não fiz, por isso a minha esposa quer me abençoar. Amém. Nós podemos abençoar com paz, nós podemos abençoar com saúde, não é? Quando nós oramos para pessoas, o que estamos a fazer? Estamos a abençoar a pessoa com saúde, ok? Nós estamos a abençoar as pessoas que estão a passar pelo luto, dificuldades, estamos a abençoar. Quando vocês consolam, quando vocês abraçam alguém triste, vocês estão a levantar o seu rosto, vocês estão a resplandecer esperança sobre a sua vida. É tão importante que não somos aqueles canais de bênção uns aos outros. Não porque não conhece bem a pessoa, não fique impedido. Não é? Ontem, quando nós estivemos no tempo de oração, sentámos no café, começámos, a nossa ideia era começar a orar, e chegou um homem, só queria falar connosco. Depois começou a falar de ele tem problemas auditivos e tudo, então nós dissemos, podemos orar para ti. E nós começámos a orar e abençoar a sua vida. Às vezes não é só, não precisamos conhecer a pessoa. Aquilo que nós vamos fazer aqui no mês de janeiro, nós vamos abençoar pessoas. Vamos orar para pessoas. Não é? Vamos ser uma bênção. E Deus vai dar oportunidades, como ontem, semana anterior também foi outro casal. E cada vez que nós saímos para mesmo orar pela cidade, Deus traz pessoas que precisam de uma bênção. E nós oramos pelas pessoas. Não é? Nem estamos à procura de pessoas. Quando nós queremos ser uma bênção, somos uma bênção. As coisas passam. Não é? Não é? Automaticamente. Não temos que criar situações, aquilo acontece porque Deus quer que nós sejamos uma bênção. Por isso Ele vai nos usar poderosamente. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe.